A impressão 3D vem trilhando um longo caminho desde as suas origens nos anos 80, inicialmente com uma introdução inicial e um leve envolvimento dos usuários, ganhando mais corpo no começo desta década. Seguindo a tendência das previsões de impressão 3D, o aumento na adoção deste tipo de tecnologia tem sido constante, inclusive com várias empresas introduzindo métodos para massificar a produção com a manufatura aditiva. Sendo assim, é importante entender estas previsões de impressão 3D para o ano de 2019 e em como este tipo de tecnologia crescerá e ganhará espaço entre as grandes empresas e startups. Tanto a produção em massa quanto os novos materiais serão presença constante no panorama da manufatura aditiva. E você, quer saber mais sobre as previsões de impressão 3D para o ano de 2019? Continue acompanhando as nossas publicações. Produção em massa. Há um forte senso na indústria de que a produção em massa é uma das grandes previsões de impressão 3D para o ano de 2019, principalmente entre as grandes empresas do mercado. É comentado que 2019 é o ano para a manufatura aditiva realizar a migração de uma tecnologia apenas para protótipos e entrar de vez na linha de produção, como exemplo do setor automotivo. Neste movimento, a impressão 3D permite que a indústria automotiva ganhe com a velocidade da inovação, flexibilidade na produção de diferentes peças, cadeias de logística reinventadas, criação de novos mercados e até a produção de novas peças de novas maneiras que não eram previamente possíveis. Em adição ao potencial de ganhos no tempo de produção correto para o mercado e na redução de custos, a produção em massa com as impressoras 3D vem junto com a melhora do fornecimento de suprimentos para a produção em massa. Em 2019, as previsões de impressão 3D levam para uma melhora no fornecimento de material graças à integração do aprendizado de máquina com a impressão 3D para garantir a entrega no tempo correto. Os avanços contínuos em inteligência artificial irão oferecer a capacidade da equipe de engenheiros e projetistas monitorar as peças que estão sendo produzidas também na sua atuação em campo, garantindo este monitoramento até o final da sua vida útil. Para as previsões de impressão 3D, é importante alinhar também a capacidade de customização juntamente com a produção em massa para produzir peças exclusivas e com um design único. Novos materiais. Enquanto as grandes empresas do mercado ganham terreno com as previsões de impressão 3D em massa para suas linhas de produção, no campo de novos materiais as pequenas empresas e startups estão usando de tecnologias prioritárias para a produção de novos materiais na área de manufatura aditiva. Entre as previsões de impressão 3D, o material aditivo pode ser considerado como um grande ponto para a transformação. As previsões indicam a queda no preço dos fotopolímeros aos níveis dos preços dos termoplásticos SLS e FDM, como também o aumento na sua qualidade, se comparando ao desempenho mecânico das peças impressas em nylon SLS. E não são só as pequenas empresas e startups que investirão nos novos materiais, as grandes empresas também irão aumentar os seus investimentos em pesquisa e desenvolvimento. O investimento em novos materiais está alinhado com a produção em massa e as previsões de impressão 3D, principalmente com o fato de que as mudanças no desenvolvimento de materiais irá afetar no começo de mais aplicações em escala. Os novos materiais serão produzidos para as novas máquinas que estão sendo desenvolvidas de acordo com o avanço tecnológico, principalmente com a melhora no crescimento da impressão 3D. E nas previsões, a impressão 3D em massa de metal? Um grande número de empresas estão atentas para a fabricação de objetos metálicos utilizando a impressão 3D, a chamada impressão 3D de metais. Isto tem levado inúmeras companhias de diversos tamanhos a investirem em pesquisa e desenvolvimento de soluções para conseguir atingir esse desafio de fundir peças de metal. As previsões contam que até o final do ano de 2019 este tipo de equipamento começará a chegar nas mãos dos consumidores e a impressão 3D de metal vem com algumas possibilidades de tecnologia. Alguns equipamentos contam com uma limitação de espessura para as peças que podem ser impressas. Um tipo de impressora 3D é mais apropriada para realizar a fabricação de peças de 1 cm ou 2, e outro tipo de impressora 3D de metal é mais apropriada para peças maiores. Como uma das previsões de impressão 3D, mas que pode não chegar a ver um panorama grande de aplicação, é a impressão utilizando a fusão em pó de metais. Ainda é considerada como complicada e cara, dependendo de mais adoção e investimentos em pesquisa e desenvolvimento por parte do mercado. Saiba mais. É importante ver como as previsões de impressão 3D irão afetar o mercado de tecnologia, principalmente com o desenvolvimento da produção em massa e do desenvolvimento de novos materiais. A impressão 3D de metal também é um ponto importante para se prestar atenção no ano de 2019 pela sua relevância e aplicação entre diversos mercados industriais. Quer saber mais sobre a impressão 3D e as características e pontos importantes desta tecnologia? Comente e compartilhe o nosso post.